entender o que está acontecendo. Tenho orado há tanto tempo, mas não vejo nada se movendo. E angustiado eu pergunto: por que Deus se cala quando a minha alma grita? Quando a minha fé se abala, chego a pensar que não me escuta e comigo não se importa. Pai, se estás me ouvindo, eu imploro, me dê uma resposta. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que o céu está de bronze. Eu oro, eu choro, embora não possas me ver, mas sempre estive do teu lado. Não consegues entender que o meu silêncio é pra ouvir a tua alma e colocar tua fé. No silêncio eu te conheço, solto os teus pensamentos. Posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas. Eu oro e eu ouço teu clamor. Eu choro, tuas lágrimas enxugam. Eu clamo e eu abro o céu inteiro só pra te ouvir. Eu estou aqui. Eu choro, tua lágrima eu vi. Eu clamo e sinto algo diferente acontecendo. No silêncio eu vou assim, vou abrindo os caminhos. Você pode ver, você não ouviu, mas a muralha caiu. Você não viu, mas uma porta se abriu. No silêncio eu trabalho, a tua bênção eu preparo. E agora eu entrego pra você. Eu te amo. Só eu posso te sentir. Te respondo. Sim, eu posso te ouvir. Agora eu sei que estás aqui, bem perto de mim, estás aqui.